você de 4x1, dá um grito aí! Mãozinha pra cima, pra cima! Povo! É o animal! Sinta a pressão do animal mais poderoso do planeta. O animal do Festival do Caranguejo! Mãozinha pra cima! Só quem acredita em Deus, coloca a mãozinha pra cima e vai! Chegou o grande momento! A espera acabou! O DJ mais aplaudido do estado chegou! Atenção, senhoras e senhores! Mãozinha pra cima! Girando o lacinho pra receber a estrela do Búfalo do Marajó! Vem-te embora, meu DJ Darlan! Tô na área! Porque agora a festa vai até de manhã! Joga a mãozinha pra cima, quem vai amanhecer com a gente aí que eu quero ver! Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima! Joga a mãozinha, balança pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Sabe fazer o chifrinho aí, faz o chifrinho. Quem não souber, gira o lacinho. E quem não souber, começa a pular, a sair do chão, a vibrar. Foi o fogo que... Tchau, tchau. Fuego que si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Bora no que se va. Pantalón, dale. Vamos a pegar. Bora o DJ Thiago na área. Necesita reggaetón, dale. Meu grande parceiro Kleber do Virizal, que satisfação, meu irmão, lotadinha, gostosa festa de Lufred. Joga a mãozinha, joga, joga. Olha o animal, garoto! O Búfalo do Marajó. Obrigado a todos nós que vivemos farra ali da lado pra gente. Obrigado a Se Faz de Doido comemorando o seu aniversário. Obrigado, valeu Maurício, garoto! Joga, joga, para enlouquecer, garoto! Quem sabe canta. Não abandona o bonde da gente. Por quê? Vindo ele pra conversa, tu demorou. Vinha aqui na favela. Tá sentando. dono do Marajó. Darlan. Só pra incendiar tudo, bora aí! Seu quê? Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até te falar. Meu grande parceiro Weber, você e sua esposa Carla, e a galera que veio de Mocajuba prestigiar mais um festival no Caranguejo, as musas do rock de primavera aqui do lado com a gente também. Alô, Euler, olha o Bruninho, garoto! Te liga! Brasil. Joleno no trio Ternura, Guilherme Amada, Oziel no cavalo do Marajó, Valdete Júnior! Meu parceiro Sábio da Barca Show, olha meu grande parceiro, o Kleber Cabeleireiro tá ali do lado, o cabeleireiro oficial do DJ Darlan, do DJ Thiago, da galera de Quatiburu ali, ó! Tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a tua. Depois de Scott, ela ficou animada. E quis sabendo que você é mal criada. Pepe, pilotagem! Na verdade é o Pepe Pilotagem com a gente, viu? E que me ferro com as! Vitinho Mafra e o Gabriel com a gente. Olha o Marquinho dos Bobinhos lá de orelha. Sabe, ó! E a filhona, como é que tá? E a galera do restaurante da Romana, que comanda a Tracuateua, viu, Júnior? Valdete Júnior! Tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega pra tu acabar. Depois do sorte, ela ficou animada. De quem tá vendo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada, não repara. Tudo que me bagulho doido ali do lado! Tá travada no meu som, ela de... Quebra mesa, garoto! Ainda mais... Vem que me Sonic por ali com a gente também! Família sem juízo por aqui, Brasil. Se tá travada no meu som, ela de trava. E essa aqui, ó! Tirar o pé, essa relação. Prefiro ficar. É pra tocar lá na Hilux Cisne Branco! Tirar o pé, essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Anota no celular e me dá, é melhor. Tio Gira do Som Impala, lá de Mãe do Rio, obrigado, viu, tio Gira? Eu conheço Impala. Bate pra caramba, obrigado, tio Gira. Está difícil de entender, já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. Ganhei só uma ilusão. E um tremendo. É meu grande parceiro Sapo. E a balança mais um quebra, o sapo é velha guarda do DJ Darlan. Obrigado, viu? Um amigo, eu sei. E tu pensas que me tens nas mãos. Você é a vida louca e cansa em patricina. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. João Paulo, Vanessa, Silvani. Essa relação, prefiro... Toma, e o Ronaldo com a gente. Alex da Pratinha, ali, garoto. Curtindo o som que eles dão valor. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Manda a R.I.Z. disparando o sucesso. DJ Sandy das Produções. A melhor produção em áudio pra vocês. Tá presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. 7 da noite, eu não poderia deixar de reservar aquele abraço com muito carinho pra você, viu, Pedro? Obrigado, irmãozão. Valeu pela recepção, muito boa. Mas que festa, meu prefeito, professor Luiz! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saio fraco. E a gente já queria chamar os nossos vereadores para se fazerem presentes aí na Concha Acústica. O Silvio do Táxi, o Pretinho da Passagem, o Paulinho Rumaru, Tatu, Birigo, Regina, Bombom, Ari, garoto! Assim. Júnior, tudo certo lá pro festival da Gó, né? Os garotos rebeldes aqui do lado, com a gente também. Se faz de doido, tá no berço hoje, garoto! Quem sabe essa que vai? Tsunami devastando. O oferecimento de Leozinho Lanches, o lanche que comanda a Manideu. Já não sei o que fazer. Enquanto Robinho Lucas Branco e a família Ferro com Aço de Tracuadeua. Vou chamar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Vou te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim. Destinho dos Maninhos, Éder e a Carla, o Juan dos Polêmicos. No Brasil. Onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Era que tem como uma moça gritar. Alô, Galo, meu parceiro Galo. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. É minha secretária, MG. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar. Cara, o Jajá, o Charles, Nuno da Evolução. Olha o Danilo por ali. Toda a galera da Vila da Curva. É, Charles! Morador de Parque Arena agora. E a família Cerez, Osaka, Papa, títulos de Quatipuru. Levando o nome do município para o campeonato paraense de futsal. Igor, Pretinho, Neto, Fábio, Cia, toda a galera. Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como uma moça? Olha meu grande mecânico e bichuna! Sei que tá bom, mas as paredes. Mecânico de Pirabas, Paulinho Maciel, gerente do mundo das peças. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. E essa! Especial, meu grande parceiro Juninho Amada. Você, a Naita por ali, o Renan Céu. O Nego Bola do Grau e a sua primeiríssima dama presente também. Henrique do Distrito e a número 1 com a gente. A primeiríssima dama. Bora, Vivi, bora, Divã! Se é tudo aquilo pra ser feliz. Jolendo. Um apartamento como se sempre quis. Fiz um cachorro. É igual o rei do bilhado. Alice, não tem pra bater no cara. Mas acho que era pouco, sempre queria. Viu, Valdete? Viu, sabe? Só quem ganhou ele fui eu até hoje. Me traía e eu dizendo a todos. Foi ou não foi? Darla. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Saca as suas roupas e o que quiser. Porque não vai doer. Vou lá voltar. Vivendo de farra. E você? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Olha, já no telão, estúdio e salão. Férias de verão. Estúdio ver. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Gente, celular só pela parte de trás. Me tratava mal, me traía e eu dizendo. Tchau, parceiro. Só mil maravilhas. Vai, amor. Dia 9 de setembro, tradicional, fechando com o Maru. Quem toca, Rubi? Guilherme amada, garoto! Vou a voltar por cima, sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal. Esse é pro neném do céu da vigarista, neném! Almi GD15 por ali representando, parabéns a Cifagidor! Choroca! Obrigado, viu, meu irmão, pela recepção. Parabéns pelo atendimento, pelo belíssimo restaurante. Olha a galera do Festival da Go aqui comigo. Kleber! Manda um abraço pro João Vitor. Hoje é um bom evento que eu sinto saudade desses dois, viu, meu irmão? Olha o meu DJ Tonelada! Tá chegando os 15 anos do João Vitor, né? É hoje, né, Kleber? Pô, a gente não pode deixar passar em branco essa parada, viu? Vai me encontrar, é o Acácio, cadê ele? Alô, Acácio! Cadê o Kleber também da Nega Digital? Kleber! Meu parceiro, cadê você, irmãozão? De Belém do Pará, Bragostinho Búfalo, o Mário Ricardo do Pet, City Cell, Raul Tafarel da G1 por ali, obrigado, valeu! Eu vou começar e de você não vou lembrar, você é a página virada, e com a equipe ficha, ficha, 21. Bora eu, legalão! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você bagulho doido ali, virada. Alô, TS, equipe TS do lado, vou ficar. Gaspazinho, som do amor, Sidney Schalk, diretor da NET, todo dia online na conexão do Balado, obrigado, viu, meu grande parceiro, Sidney, Nenê, Charadalã, Cláudio, David, Salinas, Salinas. Badalação. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada, e com a equipe ficha, ficha, 28, eu vou recomeçar. Que tal assim, ó? Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa, me segurar que eu caio no chão. DJ Batman, lá do bar do Pitbull, meu parceiro. Tá ali o Batman, ó. Tá de boa vista. É que a saudade hoje veio de galera. E ela? E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho, né? Assim deu fazer uma besteira. Ter um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro. Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa certa, se eu ligar da merda. Ninguém é de ferro. Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa certa, assunto que machuca, eu vou chamar ela. Marília Mendonça! Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não, viu, meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro, o gosto da boca. Deixa eu mandar um abraço pra toda a família Teixeira, viu, cara? Fazer uma besteira. Muito obrigado pelo carinho. E lá vamos nós, ali do lado! Chorar não paga imposto e nem faz mal. Obrigado, Sábio. Obrigado, Marquinho dos Bobinhos Jorê. Valdete Júnior, garoto. Tem meu respeito. Vou primeiro pra Traquativa, depois eu vou pra Mãe do Rio. As musas do Rubi. Mas uma coisa certa, se eu ligar da merda, se eu ligar pra ele, estraga a minha vida ou a vida dele. Aí se a tua mulher começar a enfrescar contigo, ô Marília, você fala assim pra ela, ó. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não vem a minha. Galera de Quatiburu, Floriba! Participação do piloto de peixe, boy. Fábio, Elber, Cláudio, Raimundo e o Loiro. Só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Já, já. Que eu quero. Charles, Danilo Garo, Garretão, Cobra Negra na área. Se prepara pro festival da Gol. Se quiser brigar, pode se estressar. Não vou des... Faz o quê? Fala que com a minha mão, fala que com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala que com a minha mão, fala que com a minha mão, que hoje eu tô não dá pra entender, sem paciência e não quero discussão. Você garota VIP, Branco de Barretos, São Paulo, e a pra família Silva também. Não. Tá Alisson do Badala. Da Vila de Monteiro. Eu bebi. Se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. E o quê? Curti. Se duvidar, DJ Thiago. De novo, só pra você. Festival da Gó. Você vai tocar no Búfalo, viu? De falar. Vai trairar comigo. Eu tô numa relação. Gente, calma aí que a gente vai pegar o celular. Pega, bicho, olha o Vinícius. E aí, Vinícius? Quem tá aí contigo, Vinícius? Só tu? O Vinícius veio representar a Vitor Confecções, garoto! Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha. Fátima, do Jaburu e a Samara Natália. Chega junto perto do banheiro rapidinho, viu? Cláudio, gerente lá do comercial diesel. Que hoje eu tô sem paciência e não quero disso. Cadê? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando. Olha, galera de Capanema, Natanael da F250, fim do silêncio. Cadê você? O João do Fiat acabou o sossego, João! Matheus Pikachu, obrigado pela recepção, João. Vocês têm que tirar o chapéu, a gente tira o chapéu. Você chapéu. Cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. Quem sabe canta, pá! E bota uma moda boa. Vamos curtir. É a Marinette, lá de Boa Vista. Olha, Marinette, separa o meu quarto, viu? Vamos curtir a noite, patroa. Mãe da tia onça. Acelerar os pais, beijar a boca. Aproveitar a noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Léo Santuchinho! E a família Super Tais ali, ó. Faz o seguinte, ó. Você partiu meu coração. Ai, fala já. Mas meu amor, vivemos de vara. Problema não. Acabou o sossego. Agora vai sobrar. Olha a família Sonigani, bicho. Um pedacinho pra cada esquina. Gostei desse boneco, nosso faz doido, um viu? Pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor. vezes o jumentinho lá do Atacadão do Gesso. Vai sobrar então. Alô, minha grande parceira Renilce Nicodemos. Obrigado pela força, Renilce. Não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Piscina, posse, eu fui caseiro. Quando passei, eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então. O que, safado? Paulo Roberto! Ele que não me diz força pra Gil Davis, o José, o Rafael, o Darlan hoje. Um abraço, viu, Paulo? Você é gente boa, esse cara é magnífico, viu? Ricardo da revista Marcilene, Inglês, o Patrício e o Marcelo lá de Parcareira também. Sabe por que eu gosto de tocar essa festa, Kleber? Porque aqui a gente toca de tudo, viu, meu grande parceiro Fred? Quero ver todo mundo se agarrar agora, vá! Vai acabar. Começou um beijo sobre a lua. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira. E a galera do Lava Jato, do Fabinho de Caparema, Ronildo Meire e Fabinho, Anne! Eterno amor. Não, já. Nós somos o eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno, eterno amor. Nós somos o eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno. Deus, meu Deus. Essa vai em oferecimento para todos os nossos pescadores da região, garoto. Segura, David Câmara. Alô, Dilon, garoto. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. Essa vai pro meu parceiro, Gordo do Peixe. É pré-amor, com a Deus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. É o meu parceiro Gordo Marreteiro. Tá aqui do lado. Obrigado, Gordo. Que satisfação de ter aqui nessa festa, viu, irmão? Esse cara sempre nos recebe muito bem por lá também. É o pai do meu grande parceiro, Tonelada. Meu alento é apenas as ondas do mar. Alô, meu DJ Augusto! Esse moleque manda bem. O sol e o luar. O sol e o luar. Heitor presentes. Obrigado, Vitão. Você é o papai do ano. Parabéns. Lanço minha DJ Hamilton da carreta Batala. Saúde. E a sua esposa. Pra logo eu voltar. E essa aqui, ó. Tinazo, Tazo Silva, do grupo Calu e Gás, Água de Cativuru, obrigado. Ranelli, Suelen, Tati, Catiane, Sandy, Laiane, Marlon. Quem sabe dança, vai! É Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo. Cinturinha e vai girando, girando, girando, girando, girando, girando sem cansar. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó, carimbó. PT Pilotagem, meu parceiro. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó, carimbó. É o meu parceiro Rogério. Thiago, tá aqui do lado, Rogério. Obrigado, irmãozão. Fica ligado com a gente na transmissão já. Ele é a primeiríssima dama. Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, descendo, descendo, sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando. Como que Marques vem? Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Bora virar! Olha o Gaspar, os primos do rock! E o Juan, alô Juan! Deison, Bruna e o Pedro, lá do Cisne Branco! Obrigado, Deison, alô Bruna, alô Pedro! Esse CD vai. Vai bombar no Cisne Branco, viu, André? Sou cavaleiro, eu sou, vou descendo o rio Arremar. É assim que eu gosto de ver todo mundo dançando, vai! Sou canoeiro, tão bem ligeiro, remando sem. E aí, meu parceiro Arley! WS Multimarcas, patrocinadora do Darlan, do Dieguinho, do Búfalo! Sou canoeiro, eu sou, Rio que se natinha, não! Sou canoeiro, tão bem ligeiro, remando sem parar. Prepara pro dia 12 de agosto, Vivi! Vi. Aniversário do Carlito no Recreio, Búfala do Marajó e a Carroça da Saudade. Véspera do Dia dos Pais, também comemoração do aniversário da Vivi e do Nego Bala do Crau, com o patrocínio do Renan Céu e o Edvanda Super Âncora. Tá por cima, né, meu irmão? E Ram Vigarista. Só por trás do búfalo, gente, já falei. Sidney Chau, que garoto! Bora tocar, bora tocar! Nenê Vigarinha está, garoto! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Sem juízo? Aí está o Mirante Barroso, estão aberto para nós. Gente, daqui a pouquinho, meu amor, lá no balneário, tira a calcinha. DJ Thiago vai estar por lá também, né? Arela da BR. Vai ser loucura, domingueira dos automotivos, Thiago. Rebeca. Onde a gente se encontrou na primeira. Alô, meu prefeito, professor Luiz, garoto! Libera, libera pra mim. Dança já. Libera que eu tô afim. Libera, e lá vamos nós. Libera pra mim. Negão, me ensine o lobo dos garotos da praça. Mas assim. O quê? Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim. Marinette. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Ah, tá cruel. Tony Edson. parceiro, tá fora. Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Alô, Kleber Cabeleireiro, garoto! Tonelada gosta. Equipe 10. Alô, Sabinho! Cadê a minha secretária? Eu vou dançar com você daqui a pouquinho. Vim, bichá, vim, bichá, vim, bichá. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não me deixa nem sentar. Meu corpo é leve como o vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços. E a galera de Capanema, Natanael, DF250, fim do silêncio. Esperar. João do Fiat, acabou o sossego, Matheus! Seu Pikachu! E dançar, ela desliza no salão a flutuar. Quando ela volta, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais. Olha o meu parceiro Michel Jabó. Bora, Fabrício Pinheiro, bora, Júnior Tony, boa! Isaías para Janaína. Direto de Primavera pro Festival do Caranguejo. Ela é demais, demais, demais. Ela é a rainha dessa festa. O seu castelo é o salão. Ela é a musa desse brega, brega. É a dona do meu coração. Ela é a rainha dessa festa. O seu castelo é o salão. Ela é a musa desse brega. É a dona do meu coração. E essa aqui, ó! Jefferson Arthur, Tito Alex e Valdiei, o Fiat acabou o sucesso. Eu te quero eternamente. Vinícius Batacha, Carol Soares, Evilson, Natália e o Tio Amorim de Gabanê. Está cansada de saber. Olha a Andréia. Cadê o Magrão, Andréia? Alô, Magrão do Pá do Corinthians Bá. Alô, Magrão. Obrigado, Magrão, meu grande parceiro do Corinthians Bá. Minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de pouquinho teu show! Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Sérgio! Ilza, Priscila e o Dadã. É o que parceiro. Mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você, você, você. Badalação. Búfalo do Marajó. Bora começar já? É planta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali. Rodrigo Maria Thiago do Pará. Pra gente. Eu falei assim pra ela. Como é que é? Fala já! Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. tam, vem desce o bumbum, tam, tam, tam, vai mexe o bumbum, tam, tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai treme o bumbum, tam, tam, tam, tem, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, mas tá tipo com uma vazinha. E aí? É a plata envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas se aliem. Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Santo, dá um grito aí, vai! Joga a mãozinha aí no alto, no alto, no alto, no alto, no alto. Quem é do papão? Bate na palma, bate na palma, bate na palma da mão. Já, já, já, já, já. E a galera do papão canta assim, vai! E a bicolô, e a bicolô. Mais forte! E a bicolô, e a bicolô. Segurou o Pai Sandu, eu queria chamar os torcedores apaixonados do Clube do Remo aí, cadê? Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha no alto. Joga a mãozinha pra cima. Balança pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro e canta. Sai! Sai da frente! Mais alto, vai! Sai! Agora, só quem é sincero de verdade, quem não trai, quem não pula cerca, quem é sincero? Mãozinha pra cima, vai, joga a mãozinha pra cima, só quem é sincero, tá ali na palma da mão, na palma da mão, tchá, tchá, tchá. E quem é sincero, se souber, canta essa aqui, vai. Essa aqui, vai. Novinha, eu quero te ver contente. O quê? Não abandona o bonde da gente. Só pra quê? Que no ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. Bora, Gostinho, vai. Joga a mãozinha no alto, no alto, no alto, no alto, no alto, no alto. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Eu? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E tudo Marte, Vanilson Silva, Realzinho dos Dragões da Real. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão... Leozinho Lanches! Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Galo Motora da Votorantins, esse galo é responsa! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Já passou a quadra junina! Mas aqui em Guatiburu a gente pode tocar! Joga a mãozinha em cima! Joga, joga tudo! Eu quero ver o trizinho passear! Bora, coxinha aí, mano! Juninho amado, parecia até a Rosa, naquele cai, não cai. Parecia a Andréia, naquele vai, não vai. Mas era a Elane, meu irmão. Naquele cai, não cai, parecia até um frevo. Bora, magrão, vai, não vai, vem pra coçar. Coça com dança agora. Na dança do coçaco, não fica coçar fora. Vem pra coçar. Coça com dança agora. Na dança do coçaco, não fica coçar fora. Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate, bate, bate na palma da mão. Já, já, já, já, canta assim comigo, vai! E yeah. mais alto, vai! E errou! Assim, ó! E todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede bicho. Bora fazer o seguinte, bora fazer o seguinte, bora fazer assim, ó! Assim, ó! Ilari, lari, lari, e! Ilari, lari, e! Ilari, lari, lari, e! É o DJ Darlan que vai dando o seu show! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Já! Tomou conta do terreiro. Ariano, Daniel, Netinho do Cheio e toda a família PCC! E a galera do Amazônico, tô chamando de Deus. Cadê a minha galera do Turbilhão? Tá ali, tá? Obrigado pelo carinho que vocês receberam, Darlan, hoje, viu? Turbilhão, sucesso! A gente começa assim, viu, garoto? Humildade acima de tudo! DJ Silvinho, Wanderson! Olha a mãozinha lá em cima, olha a mãozinha lá em cima! Quem vai ficar até 6 horas da manhã dá um grito. Mas quem é que vai dormir só depois do meio-dia dá um grito aí, vai, vai, vai! Ó, ó, ó, ó! E a galera do Mengão joga a mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima, vai! Tarcísio Lisboa! Papeira! Já por aqui com a gente, obrigado, Papeira! Obrigado, Tarcísio! Michel e Jack! E quando eu te meto a doce! Obrigado, Michel! Luciano, chega rapidinho aqui, Luciano. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai. Bora lembrar! Bebeu água? Tá com sede? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha, água mineral. Água mineral, água mineral. Piriri, piriri, piriri. Tá solteiro, tá? Quem é sincero aí, hein? Vai! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral. DJ Augusto tá aí comigo, tchau! Piriri, piriri. Tá sem dinheiro, tá? Mas tá com saúde! Pudi, pudi, pudi. Então sai do chão, meu irmão! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Ah, agora que eu quero ver, ó. É do Papão! É do Paisandu! É do Leão! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Piriri, piriri, piriri. Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado. Eu encontrei Jesus, encontrei. Encontrei. Quem não tirar o pé desse chão vai levar um chifre até o final da semana que vem. Quem não pular e não sair do chão vai levar um chifre, tá fechado? Bora! Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás. Aê! Satanás. Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Bora, Cuxivar. Eu era um bêbado. Eu vivia drogado. Hoje eu estou curado. Eu encontrei Jesus. Encontrei. Encontrei. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.